amor. Will, will, will, hey Lu. I love you, baby, amor. Música autoral do meu maestro Leandro Silva. Chama no bico da bota, é meu parceirinho. Forró, pegada safada, a top dos paredões. Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça, minha pele queimada do sol, minhas mãos calejadas é do cabo da enxada, que puxar a boiada pelo cabo da nó. Olha, eu sou filho do mato, se eu não posso negar. E daí, eu também sei amar, vamos embora comigo, baby, vamos amar. Não liga, deixa o povo falar, vou estudar o inglês só pra te agradar. E as suas amigas nunca mais criticar. Sou matuto acanhado, mas tem muito dinheiro. Papai é fazendeiro, ele vai me bancar. Ui, ui, ui, hey, lo, I love you, baby, amor. Ui, ui, ui, hey, lo, I love you, baby, amor. Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça, minha pele queimada do sol, minhas mãos calejadas é do cabo da enxada, de puxar a boiada pelo cabo da nó. Olha, eu sou filho do mato, isso eu não posso negar. E daí, eu também sei amar, vamos embora comigo, baby, vamos amar. Não liga, deixa o povo falar, vou estudar o inglês só pra te agradar. E as suas amigas nunca mais criticar. Sou matuto acanhado, mas tem muito dinheiro. Papai é fazendeiro, ele vai me bancar. Ui, ui, ui, hey, lo, I love you, baby, amor. Ui, ui, ui, hey, lo, I love you, baby, amor. Ui, ui, ui, hey, lo, I love you, baby, amor. Do you, will, hey, Lou, I